Alô, você que se liga na gente do OcioCast, aqui é Chikovski falando. À minha esquerda temos Larissa Freire. Olá, Larissa. E aí, pessoal, tudo bom? Bom rever vocês, né? Quer dizer, rever não necessariamente, ouvir vocês novamente, né? E aí, estamos aqui no nosso diário da quarentena, vamos lá. Afinal, Rapaz. como eu disse, o OcioCast tem lugar de fala numa quarentena. À esquerda da camarada Larissa, nós temos Racascou, Rafael Castro Couto. Diga lá, Fala Rafael, aí, como é que você está? pessoal. Beleza pura? Tudo tranquilo. Vamos nessa. A gente está se reunindo de novo, porque, né, quarentena. O que que a gente vai fazer na quarentena? É podcast. A gente grava podcast, né? Enfim. E aí, gente? Falemos da vida, do universo e tudo mais. Tempos de quarentena, o que vocês têm feito? Home office? E aí? O que mais? Por favor, Larissa, primeiras damas. Rafael, pode. Eu? Ah, não, gente, eu vivo praticamente no home office, né? Aqui no home office, nada. Tá, eu ainda estou na estatística. Oficialmente, eu estou empregada, só que só vão me chamar no ano que vem. Então, basicamente, eu já estou numa quarentena há algum tempo, né? Como muita gente que eu conheço, eu descobri isso. Tem muita gente aí que já está na quarentena há um tempo. Sim, todo mundo desempregado, né? Quarentena, na verdade, é um modo de vida do ser desempregado. Aí a pessoa não sai, a pessoa. E tem gente que Ah, descobriu quanto isso é bom. porque tem um vírus na rua? Não, porque a pessoa não tem dinheiro, não tem emprego. Aí ela fica em casa, né? Não, e também tem a galera que tem mundo de série para maratonar, tem campanha no Free Fire para fazer, tem que jogar. Sim. E você, Rafael? Pô, eu também, eu fico aqui bastante em casa, eu sou dono de casa, né? Eu acho, como eu acabei de falar para vocês, a expressão home office é engraçado para quem é dono de casa. Você imagina a Dona Maria lá lavando panela e alguém falar: ah, tá fazendo home office, hein, Dona Maria? Mas é Botando a roupa engraçado, na é máquina. uma sacanagem, né? Você vê aí, por exemplo, quer ver um exemplo? Não sei se vocês já ouviram um áudio do cara falando que esse negócio de coronavírus. Isso foi inventado pela mulher da gente. A gente não. Pô, eu não tô mais saindo, tô bebendo com os amigos. Eu já fiz café, já fiz almoço, já fiz. Que é um negócio, né? Pelo menos pra divisão. Né? Não sei se vocês já ouviram esse áudio. Se eu achar, eu vou Não. botar aí no meio da Olha, edição. a gente, sugestão de pauta, né? Os melhores memes Ah, sim. da quarentena. Eu Ah, vi, sim. acho que foi até no grupo da gente lá do podcast, que o cara colocou, né? Que com a quarentena ele foi obrigado a conversar com a esposa. Parece uma boa pessoa. Não Parece ser é? uma boa pessoa. Me Parecia, né? Cidadão de bem. Mas é engraçado, né? Como é que de repente a quarentena suscita, né? A coisa da divisão equalitária das tarefas domésticas, né? Eu achei engraçado, vocês estão falando em meme, eu vi um que era assim, as indicações são ficar em casa sem contato físico, não sair e evitar aglomerações. Então, tipo, para a pessoa casada não mudou absolutamente nada. Que é o meu caso, exatamente. Nem para um incel. O Bruce está aqui do meu lado aqui de sombra aqui, mas como é que vocês. Eu, por exemplo, parei de levar ele para passear, né? Meu melhor amigo é o pano com álcool e cloro ativo no chão para limpar cocô e xixi de cachorro. Nem passear eu tô saindo com ele, fiz barba, né? Tudo. Até meu irmão tava barburu, cabelo comprido, cortou o cabelo, fez a barba. Mas aí eu dei a ideia, né? Logo assim que começou a quarentena, eu propus, eu tava com um bigodão maneiro. Eu falei, pô, a gente podia fazer a barba, né? Uma questão de higiene e tal. Ele, porra, você tá certo, pior que é. Aí ele foi, ainda por cima, pegou o cabelo também. Então a gente vai nas neuras, e aí depois, tipo, 4, 5 dias depois que a gente já tinha feito isso, é que eu vi uma galera falando que o pessoal recomenda fazer a barba e né, tirar os pelos da cara. Por isso que eu perguntei para você, Rafael, você já cogitou tirar a barba. Aí... Cara, eu não corto cabelo, não faço essas coisas não, isso não é do meu universo. Ô, rapaz, mas pelo menos você não tá saindo na rua, tá? Também não faz parte do meu universo. Então tá tranquilo, tá apavorado. Aqui, fala aí. Desses memes aí, Rafael, a Larissa falou dela, eu falei o meu. Desses memes aí, qual foi o mais digno de nota aí que você lembra agora? Poxa, cara, eu falei um, né? Mas eu vou te dizer, a lista é muito grande, cara. Eu acho que eu tô tão expert em memes que uma das comunidades que eu participo, eles me consideraram o CMO da CMO? Comunidade. Tá CMO, certo. Em inglês, é o Chief of Marketing Officer, né? O chefe de marketing, né? Só que no meu caso, eles falaram que eu era o Chief Meme Officer. É o especialista em memes. Um meme à parte pra gente no coronavírus é os que envolvem Bolsonaro, né? Falando e fazendo merda, né? Não, mas aí já é um caso à parte, né? Um caso especial. Então, mas ele é memético, né? Ele não é mítico, ele é memético. Ele é louco. A última dele agora, eu não aguentei com ontem. Teve panelaço, né? Vocês fizeram panelaço? Não, eu não fiz panelaço. Eu moro na base militar, né? Ah, sim, você tem esse inconveniente. Mas eu já falei antes, né? Que não se engane, tem muito mais melancia no Brasil do que se imagina. Você sabe o conceito melancia, né? É verde por fora, mas é vermelho por dentro. Uhum. Eu conheci muita melancia já. De trabalhando, né, em batalhão de policiamento militar, e a galera, nego defende até desmilitarização, o cara era quatro. Mas, enfim, o outro me foi de tarde no Twitter falar assim, ó, revoguei o artigo 18 da medida provisória da morte 927. Né, que era a suspensão de 4 meses de salário trabalhador. Aí, eu vi só que, o pronunciamento pelo Twitter, não é o meio certo de fazer a coisa, né? Aí das duas, uma. Aí você pega, tem 3 opções. Não lê o que assina, é mau caráter e viu que estava ruim para ele e refugou a Labarro B de Rui, ou C, todas as anteriores. Eu vou nascer. Não, eu vou no 2 mesmo. Não é só que leia. Eu até acredito que ele leia. Alguém lê pra ele, melhor dizendo, né? Alguém lê pra ele e ele diz, beleza, não, tem que ser isso aí mesmo. Segundo o Galãs Feios e tal, pode ter sido, inclusive, o velho da van que deu a ideia. Pra ele e pro Paulo Guedes, né? Eu acho que aí nessa hora tem que lembrar da diferença da ignorância e da hipocrisia. Eu acho que, sem dúvida, ele é ignorante e não leu. Mas, ao mesmo tempo, ele também é hipócrita, porque ele sabe, não de cada palavra por ter lido, mas ele sabe do objetivo por trás da coisa, né? E aí, é claro, que ele vai no Twitter e diz que vai revogar, diz que vai, como ele disse antes também, no mesmo dia, mais cedo, que teria uma grana do governo para ajudar essa galera, sendo que não tem. Enfim, com certeza é mal-caratismo, disso não tem dúvida. Eu acho que ele mandou... Grana tem, né? Ele mandou resumir. Ele falou, vem cá, quem é que vai beneficiar enquanto aí o meu eleitorado empresarial alto? A galera, rapaz, uns 100% aqui, né? Então, beleza, tá pronto. Mas o dinheiro tem, né? Qualquer um que acompanha o site do podcast ou o canal de YouTube da Auditoria Cidadã, sabe que se tiver anistia de juros e amortização da dívida pública, né, que é dado 38,27% do orçamento da União vai para investimento de rentista no Tesouro Direto, se pegar esse 1,08 trilhão de reais, tem dinheiro para todo mundo. Você pegar esse 38% e juntar o investido em saúde, educação e segurança pública e multiplicar o investimento de saúde, segurança e educação, multiplicar por 4,77, que vai dar o dinheiro que é pago para banqueiro e para rentista. Mas quando eu disse que não tinha dinheiro, ô Chico, eu estava querendo dizer que na medida provisória não previa nenhum tipo de auxílio. Ah, sim, nunca prevê. Nunca prevê. Se a gente depender do governo federal... Entendeu? Ele declarou mais cedo no Twitter, antes de dizer que revogaria a tal medida, ele mesmo afirmou que haveria e que essa medida, dentro da medida, caberia esse suporte. Sendo que, obviamente, é uma mentira e ele sabe que ele estava mentindo. Tendo lido ou não, né, ele sabe muito bem que era uma mentira. Então, é por isso que eu estava querendo dizer. Aí hoje, ele lançou a MP 928, né? Que, porra, aí revoga, né? Dá uma consertada na 927, só que ainda continua dando lapada no direito trabalhista, né? E a última de hoje foi ele querendo vetar o aumento do BPC, né? Que é benefício de prestação continuada ou previdência continuada, que é para a galera que, né, precisa, né, de contribuição, que já é idoso, já, mas trabalhou informalmente a vida toda, e precisa. Ele ia falar: ah, não, R$525, mais do que 525 é muito, muito dinheiro. Aí ele vetou, aí a Câmara foi lá e vetou o veto. Porque, porra, né, tem que ter um mínimo de noção, né? Se a gente não tivesse. Não sei você aí, Larissa, como é que tá na Bahia. Não, no Ceará, né? Você tá no Ceará. É. Não sei como é que tá no Ceará. Aqui a gente tem o prefeito de Niterói fazendo pouco, achando que tá fazendo pra caralho. O governador também mandou segurar a pemba. Agora, dependendo do governo federal, a gente tá fundido. Não, como eu disse, estava conversando com o Rafael, né? Está correndo a boca pequena, não sei se foi, que o governador do Ceará tá bem assim, no estilo Bolsonaro. Ele e a comitiva toda pegaram coronavírus. Sim. E aí, né, ele mandou fechar as fronteiras, né, para conter. Aí não pode mais transitar. Como que eu disse, eu moro na fronteira Ceará-Paraíba. Então, às vezes, por exemplo, alguma coisa mais complicada, um exame mais complicado, alguma coisa tem que fazer na Paraíba. Aí, então, tá fechado a fronteira, né? Mas, assim, eu fico assustada que o foco tá justamente nele, né? E já vai caso pra caramba aí em Fortaleza, principalmente, né? Agora, essa parte de contenção aí, é isso que eu acho que... Eu não acredito realmente na inocência de certas pessoas que acham que o governo não está trabalhando, né, para o pequeno grupo de bem-afortunados do país, né, que ganha bem e quer ganhar melhor ainda. Então, fica essa coisa de, não, realmente é uma histeria coletiva. Histeria coletiva numa pandemia? É assim. Eu não sei se o pessoal também entendeu o conceito de pandemia, né? Ah, é. Puxando isso, eu lembro também de um grande meme, que é o cara vendo velho na rua. Vendo o quê? Vendo velho na rua. Cara, tem muito velho na rua. Não sei o que, eu não sei o que é, como é que ele falou? Eu vou botar o áudio também integral. Regravação de Cocoon, parecia The Walking Dead, é o Walking Velho. Eu tava com medo de um velho me morder, eu virar velho. Ah, cara, você tem que ver o vídeo do Murilo Couto falando sobre o velho. Ele falou, tava na rua, aí eu ouvi o pessoal na área, no mais risco, era o velho. Aí o que eu fiz? Cheguei do lado dele, espirrei na cara dele, falei, vai pra casa, velho! Ah, não, tem os memes também, né, de se a sua mãe idosa, né, no caso eu que tenho aqui minhas tias e tal, idosas, elas quiserem sair na rua, vocês dizem, porque, e ela disse, não, porque fulana também tá, e é hora de você dizer, mas você não é fulana, você não é todo mundo, entendeu? É a hora da revanche. Casa. Exatamente, exatamente. Ou é. Então a planta milagrosa também, tem a planta milagrosa também, planta o cu em casa e não sai, filha da puta. Ah, é, assim, naquela coisa linda que foi dia 15, né, eu só me lembrei daquele episódio do Pod Trash que fizeram de Death Race 2000, né, que não tem uma parte que botam todos os velhinhos pra fora pra os caras fazerem ponto. Aí eu vi uma velhinha no andador, não sei porquê, eu relacionei uma coisa a outra, a velhinha no meio lá, desafiando o corona, venha, eu quero tomar esse coronavírus. Pelo espirra na minha cara aqui, vai, Bolsonaro. Esse negócio do corona, aí tá duas fotos, né? Eu vi no Twitter, morre LGBT. No Instagram, uma coisa dessa, assim, aliás, sigam, é muito bom. É, a foto da mulher explicando, né, com um negócio na cabeça, ninguém me quer. Aí uma barra, coronavírus. Aí tá a foto de um asiático assim, mordendo o beicinho. As pessoas realmente não conseguem entender, né, que tipo, vai pegar, cara, tipo... Ah, eu quero pegar. Você vai pegar. Não precisa ter pressa. A questão é se não. Quando você pegar, você vai ter um atendimento hospitalar. A questão não é pegar ou não pegar. As pessoas parecem que não entendem isso, né? A questão é quanto você vai espalhar e quantas dessas pessoas que vão receber vão precisar de atendimento hospitalar e se elas vão ter esse atendimento, né? Mas as pessoas estão nessa, tipo, ah, eu vou resistir, vou sobreviver ao vírus, então tanto faz, tá tranquilo. É. Afinal, como diz o Madeiro, o dono do Madeiro, eu vou parar só por causa de 5 mil, 7 mil pessoas, né? Porque não é a mãe dele, esse filho da puta, grupo de risco do inferno. Não, e pior que essa galera que é mais bem afortunada, essa com certeza vai ter atendimento hospitalar, porque vai para o hospital particular, né? E a quantidade de leito do hospitalar é diretamente proporcional à quantidade de dinheiro que você investe, né? Então, nem que eles tenham que construir mais, ou eles vão construir mais, porque eles querem dinheiro e se tem uma coisa que médico gosta é dinheiro. Sim. Então, infelizmente, eles vão ser os menos afetados assim pela falta justamente de atendimento, que é o grande medo de quem está tentando controlar essa epidemia, né? Mas eu acho também o pessoal tá. Eu estou vendo o pessoal muito darwinista, vamos dizer assim. Ah, não, porque tantas pessoas comparadas assim, principalmente essa galera que está dizendo que é uma gripezinha, que é muita histeria e tal. Pô, a gente está trabalhando com, ah, vai morrer gente, beleza, então, né? A Calma. questão é justamente essa, é uma gripezinha. É uma gripezinha. Ela mata só 2%. A gente teve o SARS aí 10 anos atrás que matava 10% e foi controlado. Só, a questão é que ele não era tão contagiante, né? Contagioso, ele não espalhava tão rápido, né? O Covid, na verdade, ele também é contagiante, né? Porque quantidade de piada e de mídia que ele está recebendo. Mas enfim, a questão é que realmente ele é uma gripezinha, entre aspas, né? Ele tem uma taxa de mortalidade bem pequena, só que o problema é que ele vai contaminar muitas pessoas ao mesmo tempo, e a gente já tem uma rede hospitalar que é muito curtinha, que não dá conta normalmente da galera, e se a gente tiver todo mundo precisando ser atendido, muita gente vai ficar sem atendimento e vai morrer. Então, até o que me dá mais raiva é justamente saber disso. É saber que boa parte dessa galera que é o patrão, né, que está querendo que se dane o empregado e por aí vai, é quem vai ser menos afetado. E é aquele ditado que a gente já sabe, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Ah, mas é o que eu falo. Canso de falar, né? Não, na verdade eu não falo, quem fala é Marx, né? Se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence. Aí eu pergunto, ah, colapso econômico. Por quê? Ué, você não é capitalista aí? O capital não produz tudo? Aí, cadê? Produz aí, em quarentena. Aí. Faz o capital produzir sozinho. Quem produz o capital é a força de trabalho, é o trabalhador. E cadê assim aquela galera, aqueles O coronavírus, todo mundo de quarentena, Nada produz. Cadê aqueles coaches maravilhosos assim para dizer, não, gente, agora é a hora em que a gente tem que ser criativo, entendeu? A gente vai ter que ter criatividade para sair da crise e tal. E nessa hora não enchem o saco da gente com essas mensagens. Não, né? Tem. Não, já vi post no Instagram, o cara falando, como é que é? É a hora de empreender. Empreender aonde, ô filha da puta? Pessoal, como assim, aonde? Esse não foi o discurso, entendeu? Da direita o tempo todo. Não, empreender. Mas vocês não estão acompanhando as notícias. Os médicos estão aproveitando bastante essa oportunidade. Já apareceu pelo menos uns 5 vendendo cura, vendendo pomada, vendendo vacina, vendendo álcool em gel ungido pelo senhor, a quem afiar. O próprio álcool em gel, ele sumiu da prateleira, não foi porque a vovozinha comprou, foi porque as pessoas compraram para revender. Então é até empreendedorismo brasileiro bombando nessa hora. Teve cidadão de bem, empreendedor. Como estão seus negócios com a quarentena? Aí o cara da... Não, eu tenho uma funerária. Ainda tá fraco, mas promete. Pois é. Em BH. Em BH frente, agora. Eu tô esperando bons resultados aí. Sim. Em BH agora teve um up, né? De 73. Opa. Um pico de uso, né? 73. Chegou a 73 corpos na funerária. Aí fala assim, o Brasil só tem 2.000 casos confirmados. Claro, a gente não está testando ninguém. A Coreia do Sul testou 316.000 pessoas. Tem 20.000 casos confirmados. Aí a gente não testou ninguém. O Brasil só tem 2.000 casos. Claro, não está testando ninguém, porra. Para quem faz teste é o Bolsonaro, né? Mas o Porta dos Fundos mandou bem quando eles fizeram... Do policial, aquele o Almeida, não sei, o Peçanha, que ele fala, né, compra o gel comigo que é o mais barato, e é bem nessa linha, né, quem acabou com o tá mais medicamento. Barato do que em muita igreja universal. Exatamente. Então, tá aí o empreendedorismo brasileiro nessa hora, ele aparece de uma forma genial, para não dizer cruel. Não, o que eu falo também em relação a essa coisa, assim, como é que se diz, essa manipulação aí da estatística, no sentido de, porque comparado a tal lugar, o Brasil não tem que estar tão preocupado com isso. Isso aí eu me lembro assim, é que nem o pessoal que fala assim, não, porque a ditadura do Brasil foi branda, porque só sumiram, foi a contagem oficialmente, né, de mortes perseguidas é 200 pessoas. Se você pegar a Argentina, foi 3 mil, ok, tá, é grávidas das duas formas, assim, né? Você pensa na galera que tem que administrar isso aí. Que, assim, o pessoal não tá preocupado com velhinho e não sei o quê. Eu tenho 3 tias idosas. Pra mim, o coronavírus é muito sério. Pra qualquer um o coronavírus é sério. A não ser pra bolsominion pau no cu. Porque, como o próprio Rafael falou, em termos de fatalidade, ela mata menos que o SARS, né? Só que a probabilidade de contágio, de contaminados assintomáticos, é de 79%. Então, por exemplo, você está tranquilo, tá na rua. Eu, por exemplo, fui de máscara hoje, eu tive que sair. Eu fui de máscara. Não é nem para me proteger do corona, é mais para evitar que, se caso eu esteja contaminado, evitar de contaminar outras pessoas. Então, a periculosidade do corona é o contágio, né? Mas vou perguntar para vocês uma coisa. Livro na estante, sem ler, ainda tem? Eu nunca tive. Eu tô muito triste em relação a isso, entendeu? Porque eu tô passando uma entre-safra de... Eu tenho várias coisas para ler que estão aqui me chamando. Que eu comecei e não termino. A leitura... Então, eu tô colocando na minha cabeça que agora é a hora de... né? De acabar. Deixa eu dar um passinho para trás rapidinho e falar uma coisa que eu acho que é importante. essa que você estava falando da questão entre os países, né? E quem acompanha os dados, né? A mineração de dados dessa parte do contágio do vírus. Claro que eu não sou nenhum epidemiologista e é importante a pessoa manjar disso para poder analisar esses dados. Mas quando você compara só a linha de gente contaminada, você vê duas situações bem diferentes. A situação como é a dos Estados Unidos, como é a do Brasil, como foi a da Itália, em que você tem um gráfico claramente parecido com aquele gráfico exponencial, né? Uhum. Aquela curva para cima que vai ficando cada vez mais inclinada. E você tem outros países que tiveram um controle sério e que vocês têm uma curva bem diferente, bem mais branda, como é o caso do Vietnã, como é o caso da maioria dos países comunistas. Eu não sou comunista, mas é uma coisa que é visível, né? E é claro, vai ter N questões aí, não só questões de como é o sistema de saúde, mas até questões do quão autoritário é o governo, né, e do quanto as pessoas temem esse governo. Mas em termos do contágio e do crescimento dessa contaminação aí, é uma coisa gritante, é impossível negar quando você analisa os gráficos. Então, você acha que tem assim, algum fundo de o que o Roberto Justus falou? Né? Porque assim, eu estou aqui com a parte do que assim, os highlights, né, do que ele disse, né? Que ele falou: o Brasil é tão abençoado por Deus que aqui vai matar 1 milhão. Porra! Que benção. Tomara que ele seja o primeiro. Em nenhum lugar. Quando você faz um argumento desse, não dá nem para discutir. Sem querer te ofender, respeito isso, falando com Miona. Quando a pessoa fala sem querer te ofender, é porque ela vai te ofender muito. É. Aí, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é o teu caso, vai perceber que é irrisório. 1 milhão, né? Dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% morre. Ele tem 64 anos, gente. Só. Se pegarmos o vírus, que seria bom, a gente pegaria anticorpos e ele já morreria de uma vez, afirmou o empresário, né? Aí, isso. Não... Quando foi que ele falou que os 90% que ele foi. Isso não é nada, assim, ainda sobre os problemas gerados pela histeria. Vai custar muito caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem do desemprego em massa. Não dá para comparar com um vizinho, que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. É, né? Falou o ignorante, né? Oh. Não, mas você vê que o Justus, ele tem essa coisa que o coaching também tem, né? O coaching, na verdade. É que é assim, falar de um jeito que parece que ele domina muito o assunto, né? Que ele tem todo uma... Você acha assim que ele tem, que ele é o especialista em... Porra nenhuma. Em porra nenhuma. Mas ele fala com convicção. É porque ele tem o mindset, entendeu? Você tem que entender, é uma questão de mindset. Falar com convicção. Convicção por convicção, eu prefiro a convicção marxista, né? Mas, enfim. Não, eu quebrei com o João Bado Ribeiro, né? Estatística é a arte de mentir com precisão. Mas vem cá. E voltando, a gente pontuou aí no caso aí do Roberto morre de corona, pelo amor de Deus, Justus. Voltando à coisa dos livros na estante, né? Os livros na estante, Rafael já falou que não só usa Kindle. Ele é um menino virtual. Não. Eu não uso o Kindle. Não é que isso que eu quis dizer, não. O que eu quis dizer é que os que eu queria ler que estão na estante já foram todos lidos. Já foram todos? Eu tinha entendido isso também, Chico. Não, mas você tem razão em parte, porque assim, de bastante tempo para cá que eu não boto mais um livro na estante, porque é o meu consumo de a minha leitura virtual, ela ultrapassa de longe a minha leitura em mídia real, né? Mas já leu mas tudo é muito do raro, Bakunin. É muito raro eu botar um livro na estante e não devorar ele logo que ele chega. Já leu tudo. Eu tenho que botar essa leitura anarquista em dia, realmente. Mas você tá virando anarquista também, minha querida? Rapaz, tô te perdendo. Éramos é o um futuro comunista, de todo comunista, rapaz. É o futuro éramos de todo um comunista, uma socialista morena e um anarquista. Estamos mudando? Contanto que não seja uma ANCAP, tá tudo bem. Não, mas eu não sou anarquista, né? Eu não tenho ainda um modelo político que eu ache, né? Eu sou esquerda, né? Isso aí não tiro, né? Eu me alinho com a esquerda e por... Morenista. Morenista? O que é isso? Socialista morena. O que é socialista morena? É comunista peronomútil. Comunista pelo nome. Ah, porque como eu disse, né, não é um, pelo menos não parece um regime 100%, e as experiências comunistas pelo mundo, né, foi assim, quando eu estava na faculdade, eu caí de paraquedas, né, num grupo de pesquisa que tinha Revolução Russa na veia. Então, eu li algumas coisas de Revolução Russa, e muita coisa do pós, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Alô? Alô, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Chico? Pera aí. Rapaz, a conexão tá beleza. Joga uma pedra no satélite. Repete, Você parou no para mim, parou no grupo de pesquisa. É, eu estava num grupo de pesquisa na faculdade de cinema e história, e caiu para mim sobre justamente isso, cinema Revolução Russa, né, que retratava. Então, eu peguei muito material de Revolução Russa. Durante um tempo fiquei até com um certo asco de Revolução Russa, né? Aí eu vi muito também do que foram os regimes comunistas pós-revolução comunista, né? E tem. Uhum. É claro também que tem que levar em conta que atualmente já se tem outra mentalidade, tudo, né? Mas eram regimes de perseguição da mesma forma e tudo. Tanto que eu botei aquele comentário no seu. Aliás, não, eu não comentei, né? Eu te mandei por DM, não foi? Sim. Sobre Mao Tse Tung, né? Sim. Eu li um livro dele, um livro sobre, né, aquele momento, que foi. Recomendo para os dois, né? Que é As Boas Mulheres da China, que é assim, um retrato bem, bem pesado do que era do que foi, né, a Revolução Cultural lá. Então eu tendo a analisar assim, o que é que vai. Dentro assim, de uma perspectiva progressista, o que é que os dois têm a oferecer aí, os mesmos modelos. Aliás, não, os dois não, que eu não boto nem a direita na Eu queria pontuar só o lance da Revolução Cultural na China, que ela era muito alinhada ao stalinismo, que foi a derrocada da Revolução Russa. Né? Pois é. Então, só para pontuar isso mesmo. Se você pegar outros regimes comunistas, né? Eles têm muito mais a agregar. Se você parar para a Revolução Russa, se parar na Revolução Russa mesmo, até com o Lenin, começou a degringolar o comunismo na própria Rússia com as medidas stalinistas. Mas, enfim. Vou fazer um asterisco aqui e vou pedir para a gente dar um passo para trás, porque a gente está falando de questões práticas antes da gente falar das questões teóricas. Ah, sim, claro. Quando a gente fala das revoluções que aconteceram e tal, sempre vai entrar as questões práticas, né? Ah, mas esse cara tinha o objetivo de tomar o poder, aquele grupo tinha outro objetivo de ganhar dinheiro, etc, etc. Então, acho que antes da gente fazer essa análise real, a gente precisa fazer uma análise teórica, né? Tipo, no mundo perfeito, onde não tivesse essas pessoas safadas fazendo essas questões, qual seria o melhor modelo, ou quais as vantagens que cada modelo teria em relação ao outro? Né? E aí eu acho que, em vez de ficar só entre o liberalismo, o neoliberalismo e o comunismo, eu acho que a gente podia aqui, em vez desse 880, né, desses dois extremos, a gente podia colocar aqui um para cima e um para baixo, né, que seria de um lado o anarquismo mesmo, que foi citado já aqui, e do outro lado seria um socialismo, né, que seria aí também foi citado, né, o comunismo moreno, né, o socialista moreno. Que, mas, enfim, eu acho que cada um deles deve analisar de uma forma isolada e perceber depois, comparar um com o outro, e depois a gente entrar na parte prática, porque aí a gente consegue não botar tudo numa panelona e falar de tudo de forma muito assim, como num ponto de ônibus, né? Eu acho que já me isentando da questão, eu acho que a gente tem que falar mesmo de zoeira, de quarentena, de filme, de livro que a gente está vendo, porque se a gente entrar nessa parte teórica, não vai acabar essa porra nunca. Não, acho que dá para fazer um resuminho bem rápido. Não, por exemplo, a gente pode falar do comunismo teórico, que é o comunismo marxista, que é onde o proletário todo está com, fez a revolução, está com o governo nas mãos, sem estar governando para uma minoria, né, efetivamente governando para o povo, e todos com salários iguais, né, de acordo com o que previu o velho Barbudo. Né, então, esse é um resumo bom do comunismo ideal. Concorda, Chico, você como comunista? Eu vou falar para você que eu ainda não li algumas coisas pertinentíssimas à obra marxista, como Capital, por exemplo, eu ainda não li, mas, né, quarentena está aí, vamos que vamos. O Capital eu ainda não li, porque é uma estrutura pesada. E a gente está até fazendo um trabalho para expor essas obras marxistas aí. A gente pode, assim que acabar as obras marxistas, fazer o tá doutrinado, a gente pode botar as obras de Bakunin também, né? Agora, a brincadeira do socialista moreno que eu fiz com a Larissa é a mesma coisa que o Lula, né, e o PT fazem, que é tentar conciliação de classe, que a gente viu que não existe. Mas foi só uma brincadeira, não, que eu acho que só uma brincadeira. Mas eu acho que tem muito Mas eu mais sou gente qualificada. cabelo é moreno, eu sou socialista, então acho que tá, não. A brincadeira do socialista moreno foi só alfinetada porque a gente é amigo. Mas, enfim, eu acho que tem muita gente mais qualificada. Eu digo qualificada porque já faz isso há mais tempo que a gente, que a gente faz um podcast que não tem essa periodicidade toda. E, por exemplo, só vocês dois, por exemplo, que têm diplomas, né, universitários. O Rafael é arquiteto, né, e você, Larissa, é historiadora. Eu costumo falar e reitero, eu sou só um idiota com acesso à internet, né? Não, mas eu também me considero totalmente, mas nem por isso a gente pode fazer uma análise um pouco menos apressada, né? Porque, por exemplo, quer ver, ó. como eu falei, a gente tem essa questão do comunismo, né, que seria todo mundo ganhando igual e o proletário com o poder na mão. A gente teria o socialismo, esse socialismo moreno, né, que, como você falou, é o que o PT falava no discurso, né, mais uma vez aqui, separando a prática da teoria, né, seria o que o discurso do PT dizia, né, conciliar aí essa transição e manter alguns interesses, né, econômicos, para que o país não fique defasado frente à comunidade internacional, porém, ao mesmo tempo, se preocupando com a distribuição de renda e com a distribuição de terra, etc. E aí, pronto, voltando um pouquinho, no comunismo, o problema, para mim, né, na minha visão, é todo mundo ganhando a mesma coisa, não acho legal, porque, para mim, é que pinta melhor que o outro, merece ganhar um pouco mais do que o outro. Nem todo mundo concorda, né? Uma maioria concorda. E você tem outras questões aí que também com certeza muita gente vai discordar. E essa situação comunista do proletário, né? Vai ter gente que vai dizer que a classe intelectual, entre aspas, é que quem deve estar com as mãos no volante e por aí vai. Mas são alguns contrapontos. Diga. Se todo mundo tiver o mesmo salário e esse salário for, deixa eu ver. O do Luciano Huck, eu acho que, né, é uma boa. Isso aí você está falando é uma boa crítica, que é a crítica ao capitalismo. O problema do capitalismo é que tem muito poucos capitalistas. Né? Se todo mundo fosse capitalista e tivesse capital, seria excelente, né? Mas a gente sabe que a gente não tem recurso para tudo isso. O lance da questão do salário, Só, de repente, uma leitura mais aprofundada de salário, preço e lucro, por exemplo, do Marx, poderia dar uma luz a essa coisa toda. Mas, por exemplo, o lance é o seguinte: quer ver um exemplo básico do que a gente vive? Juiz, certo? Juiz. O que que é um juiz? Juiz é um cara que tem um tempo de direito, certo? Que tem atende a certos tipos de parâmetros para concurso, certo? Você pega um professor universitário que tem o mesmo tempo de estudo, o mesmo tempo de estudo, um ganha o dobro do outro. É nessa qualidade que a gente fala do salário igual. Entendeu? Bom, eu É, acho que você você pegou chega. duas classes extremamente favorecidas dentro do nosso sistema, que os professores universitários são muito favorecidos. Se você pegasse, por Não, exemplo, não, professores da é rede só uma. municipal, aí você ia ter mais ou menos a base de um Não, não. décimo do salário de um juiz. Aí realmente E, não, uma situação extremamente problemática. é só para pegar um exemplo extremos de cada classe. Um ministro do STF com um professor universitário, beleza? Um doutor em troço qualquer na universidade e um ministro do STF. Eu Um ganha deixa eu fazer uma 39 mil crítica e o outro ganha rapidinho. Eu 12, acho um 10. absurdo, totalmente absurdo, a pessoa falar, não, eu mereço ganhar mais porque eu estudei mais. Cara, pelo contrário, você, enquanto o outro cara estava trabalhando, você estava sentadinho na cadeira, fazendo desenho no caderno. Por causa disso, você acha que você merece ganhar mais? Você merecia ganhar menos, cara. Você foi mais privilegiado ainda. Eu acho um absurdo isso. Você tá falando de Não, juízes aí? assim. Eles acham, por exemplo, que eles têm que ganhar mais porque eles têm que se vestir melhor, inclusive, né? Então, por isso que eles têm auxílio perna, esse tipo de coisa, talvez. Tá. Eu Não, acho o mas maior aí que absurdo os tá. caras clamarem por um salário maior porque ele estudou mais. Ele devia falar, pô, eu tive mais tempo de privilégio, sentadinho, comendo merenda, que nem uma criança. É, Minha infância foi prolongada. E aí ele ainda vai querer também é ganhar um mais por jeito. causa disso? Sim, também é um jeito de ver a coisa também. É porque esse imaginário do estudar para ganhar mais já está incrustado. Então eu queria Totalmente. pegar esse exemplo justamente para ilustrar como é que é o nível da maluquice do estudei para ganhar mais. Tá, É, você mas me incomoda um estudou. pouco colocar o professor universitário como uma figura prejudicada, sendo que no nosso cenário o professor universitário é tá junto do juiz, está na mesma panela do juiz, ganhando Ah, a sim. beça Não, para não, fazer o que outras não, não, não. pessoas fazem por muito menos. Não, mas isso sem dúvida nenhuma. Olha só, meu irmão, por exemplo, é professor universitário e ele não ganha o mesmo que o juiz. Mas, por exemplo, da rede no estado vai ser uma coisa. Depende de para quem a pessoa está, né? É, eu De estava quem falando essa dos pessoa professores federais, com certeza. A Larissa tem toda a razão aí em destacar os está. professores da rede municipal e da rede estadual. Aliás, rede Sim. municipal, não sei se ela tem universitário. Professor de fundamental. É, Pois isso é. aí é. Uma coisa que eu Então é no meu importante texto. separar esses grupos e entrar sem querer, justamente o que eu estava falando antes. Pode botar tudo na mesma panela, porque aí a Não, gente acaba sim, tratando claro. gente privilegiada como Claro. gente desmerecida e vice-versa. Mas como, por exemplo, eu acho um absurdo, e eu já falo essa porra desde 2013, tá gravado, primeiro episódio, salário mínimo para cargo eletivo. E não tem porquê um cargo eletivo ganhar mais do que salário mínimo. O cara não fez nada. Ah, vai ganhar 12, 13, 14, 30 mil, 60 mil que ganha o excrementíssimo senhor presidente. Porque ele é simpático? Não, não tem por que esses filha da puta ganhar isso tudo. Não, mas isso todo mundo sabe, né? Não, todo mundo sabe, mas ninguém vai na rua destruir patrimônio público. Ainda bem, Entendeu? né? Também não ia mudar nada destruir o patrimônio público. Pô, Robespierre, aquele espírito de Robespierre, né, pô? Tá, mas deixa Começar a eu então fazer só umas fechar paradas. aquela análise das quatro Ah, por favor. propostas que era aqui. Então, uma era o socialismo, esse comunismo, né, que é um oposto. Outro oposto, o neoliberalismo, que a gente já conhece, Estado mínimo, e confia na mão invisível do mercado e deixa na mão do patrão, que o É. patrão é gente boa. O Obviamente tem questões aí, eu não acho que eu nem preciso citá-las aqui, né? Nós que vivemos no Brasil e vivemos no neoliberalismo, conhecemos essas questões na prática. E aí você tem esse socialismo que é o do PT, que a gente também já citou aqui, já conversou. E por último, uma coisa que eu queria entrar um pouco, só um pouco mais em detalhe, do anarquismo, eu anarquista, que eu acho que é uma ideia que precisa ser mais divulgada, porque, como eu te disse, eu acho que é o próximo passo, depois de você se encantar e desencantar com o comunismo, o próximo passo é você entender a questão do anarquismo, é você entender a questão de que não existe autoridade, existem líderes. E os líderes, eles são temporários. Né? Os líderes, quando você está no navio, o líder é o capitão do navio. E aí, quando você desce e entra no ônibus, o líder é o motorista do ônibus. Então, cada hora, o líder é um, dependendo da situação. E com o tempo, né, justamente por questões de poder e capital, os líderes passaram a ser autoridades, né? Passaram a ser pessoas declaradas no papel, como é um juiz, como é o presidente, como é o prefeito. E eu acho que é justamente esse um dos maiores pilares e causadores dessas de N problemas sociais que a gente tem. A gente tem que entender que nós já não precisamos mais dessas autoridades. Principalmente na questão política, né? Nós temos aí 70% da população mundial com acesso à internet e basta um pouquinho mais de apoio aí e se o Estado fizer uma forcinha para que as empresas invistam nisso, a gente vai rapidamente com esse número para cima de 90%. E aí, se a gente tiver a população podendo falar publicamente, manifestar sua opinião publicamente, para que representantes? Né? E se a gente pudesse eliminar os representantes dessa equação política, além de sobrar muito dinheiro, a gente ia evitar muitos transtornos também. Então, essa eu acho que é mais ou menos a ideia do anarquismo, que ainda está sendo vista pela maioria aí como uma utopia totalmente fora do não alcance. É, não, mas é como não, que nem o comunismo era visto como uma utopia fora do alcance e acabou sendo realidade. Acho que o anarquismo, assim como o comunismo, vai enfrentar N problemas práticos, que são os mesmos de sempre, pessoas querendo só olhar para a sua própria panelinha. E, enfim, vai ser mais um degrauzinho que a gente vai subir aí. Então, eu vou tecer só rapidamente. Né? A gente tinha a nobreza, né? Feudalismo, né? Exatamente. Aí você pode me corrigir a qualquer momento que você é embasada no assunto, né? Não, tem uma carteirada bonita. Assim, é porque o que eu acho que inviabiliza muito todas essas ideias sociais, todas as ideias socialistas que vieram, todas as propostas, né? E todas as propostas de qualquer coisa que fosse uma alternativa, digamos, mais igualitária, né, de renda no Brasil, esbarra no fato, e aí combina com aquilo que a gente estava falando no começo, Chico, quando você entrou, que é a vontade que a galera tem de ser elite. Assim, aquela coisa assim, de achar, você tá no conjunto habitacional e quer chamar isso de condomínio, porque é mais bonito. Então, entra no que você falou, Rafael, porque eu acho que é isso assim, que é, sendo bem, bem simplória na análise sobre anarquismo, né? Elite deixou de ser, não, elite não, é no caso assim, liderança deixou de ser uma função para virar um privilégio. Exato. Exato. Então, assim, tem muito isso. Elite, você ia falando do feudalismo o quê? Então deixa eu só ir pelo caminho do degrau, né? A gente tinha a nobreza, aí a gente teve uma ascendência da pequena burguesia se tornando grande burguesia, classe trabalhadora. A partir do momento que ficou incômodo para a burguesia o que os mandos e desmandos da nobreza, rolou a revolução, né? Mas teve uma coisa importante antes disso aí. Isso aí é uma coisa que poucos livros, poucos professores de história falam. É que no momento que o Napoleão, lá, começou a revolução capitalista na Europa, né, começou a espalhar o capitalismo na base da força pela Europa, e que o pessoal viu isso acontecendo e viu que os governos nobres, né, e muitas vezes as realezas estavam perdendo ali o controle tanto dos meios de produção quanto do controle político da coisa, eles imediatamente começaram a criar as empresas, né? A empresa de água não existia até aquela época, a empresa de luz não existia até aquela época, se é que a cidade já tinha eletricidade ou não, mas enfim, você entende o que eu quero dizer. Eles começaram a terceirizar justamente os serviços e o controle dos meios de produção, sabendo que eles iam perder. Sabendo que eles iam perder o controle do Estado, que a eleição e apesar deles saberem que eles iam conseguir controlar, de certa forma, essa eleição, eles tinham tanto medo de perder esse poder que eles terceirizaram. E aí começaram a criar essas empresas que, de certa forma, eram parte do Estado e não eram como é aqui até hoje, né? A gente tem a Anatel, a gente tem empresas de eletricidade, que elas são empresas de Estado, né? Você não cria a sua empresa de eletricidade, você não cria a sua empresa de telecomunicações. Então, esse processo, ele foi uma grande rasteira no processo democrático, né? Que supostamente deveria ter acontecido na época, né? A partir do momento que as pessoas começaram a ser eleitas, e aí eu não vou entrar aqui em questões de como as eleições são manipuladas até hoje, mas mesmo com as eleições, se elas fossem perfeitas e não manipuladas, e você pudesse se candidatar e chegar lá e governar, esse poder não ia estar na sua mão, porque os bancos já tinham sido criados e toda essa parafernália para evitar que a população botasse a mão nesse baú de ouro aí, né? É, mas aí também entra a teoria marxista da dependência também, no nosso caso, né? Que aí é um negócio um pouco mais amplo, né? Porque é interessante para as elites ser dependente e manter a população subjugada, sendo que eles vão estar vassalarmente subalternos ao capital estrangeiro. Mas aí é um assunto um pouco mais complicado para o nosso caso aqui. Mas eu vou continuar pontuando, é pertinentíssimo o que você falou, assim, mas já era um movimento já para a defesa, né? Mas enfim, aí chegamos, veio o Guilhotina cantou e aí veio a ascensão burguesa, certo? Que segundo os teóricos, quando a gente fala, bate palma para a Revolução Russa e fala assim, matou milhões, porque na queda da Bastilha, né, como disse João Carvalho, os céus se abriram, o arco-íris desceu dos céus, cada um ganhou um unicórnio e a burguesia tomou poder sem nenhuma gota de sangue derramada. Né? E não foi assim, todo mundo sabe, revolução a gente faz com suor e sangue. Enfim, aí o que acontece? Aí veio, por exemplo, a Revolução Russa. Já pontuei já o lance do stalinismo, que ele desvirtuou da coisa, mas também teve outras revoluções em outros pontos do globo, a maoísta mesmo, como eu falei, já fechava muito com o stalinismo, e a Laís apontou brilhantemente sobre o evento citado no livro das mulheres, na Revolução Cultural. Só que há outros casos de revolução. Mas aí, conforme o próprio Rafael pontuou, nessa quarentena, o modelo comunista se provou superior ao modelo capitalista. Aí, levando em consideração que a gente tem não a universalidade do sistema comunista, tá? Porque a gente ainda não tem a internacionalização, né? Não vivemos todos em países socialista. Então, vem o socialismo, né, que como o próprio Marx falou, é o caminho para o comunismo. Né? Aí você tem socialismo, aí você tem o comunismo. E, a partir do momento que você tem o comunismo, onde as pessoas estão cientes da sua verve política, né, e que realmente não tem, né, esse mundo onde as pessoas são conscientes, né, da sua força política, né, da sua força popular, né, a classe trabalhadora está unida, já tem consciência, já, a gente já tem uma história, né, já está incrustada no quengo mundial. Os governos caírem e vivermos numa sociedade realmente sem governos, eu acredito que é o caminho natural. Mas a gente tem que passar por certos processos. Né? Como eu já postei uma vez, eu acho que o Marx, quando ele analisou os problemas do capitalismo e modelou o comunismo, ele errou em tudo que ele falou sobre o comunismo. E errou bonito. Mas ele acertou em cheio no que ele falou sobre o capitalismo. Ele fez uma... Porque o capitalismo era uma realidade, né? Para ele. Então, mas é aí que tá. Se misturou no capitalismo, né? O comunismo é uma coisa que ele pensou para a Inglaterra primeiro movimento foi se dar na Rússia, né? Então, na verdade, houve a Comuna de Paris, né? Mas ele pensou o capital, toda a teoria dele. Ah, sim, sim. Ele estava analisando o modelo em inglês, né? Sim, mas aí o lance é justamente esse. A gente tem que parar para analisar também tudo que foi escrito dentro do contexto biopsicossocial em que foi escrito, né? Histórico também, né? Então, não vou falar, por exemplo, que Bakunin estava lá na Internacional também, só que Bakunin é aquele gigante, né, gente, não tão gentil quanto a gente quer, a gente só com os brothers. Ele chegou uma hora e falou, vocês estão malucos. E foi fazer outras paradas. Bakunin estava no esquema também de comunismo inicialmente. Depois ele viu que tá meio maluco o negócio. Para ele, na visão dele. Né? E tem outros filósofos também, anarquistas. Eu recomendo a audição do podcast Teologia de Boteco, que é feito por um cristão anarquista, que é o Cristiano Barba. Um beijo, Barba. Sei que você não vai ouvir essa porra, mas eu sou seu fã. E é um podcast anarquista cristão que eu, particularmente, já estava ouvindo agora, o 150, parei só para falar com vocês. Eu acho muito válido, ele até distribui, recomenda leituras anarquistas, e eu acho muito válido. Mas, por exemplo, a gente precisa de certos degraus para ir. Eu acredito que a partir do momento que a gente é ciente e consciente do que a gente é politicamente, né, muda a nossa perspectiva de mundo. E a gente começa a agir para essa mudança que a gente começa. Mas essa mudança não vai vir com esclarecimento. As pessoas só aprendem por dois caminhos, ou pela dor ou pelo esclarecimento, quase sempre pelo primeiro. Então, vai chegar um momento anarquista, sim, mas vai ter que ter muita luta para virar socialismo, para depois virar comunismo, e a partir do momento em que tiver essa consciência, vai cair governo e a gente vai ter uma sociedade mundial anarquista, sim. Não vejo por que não. Assim, só para juntar as duas pontas da conversa, o livro que eu estou lendo agora, né, que eu coloquei em prioridade de leitura, em prioridade de leitura, é um livro, não sei se vocês já ouviram falar, O Mestre e Margarida. Alguém já falou? Não. Disserte mais sobre o assunto. Não, é de o nome do autor, eu confesso que dentre os autores russos, ele é o que tem o nome mais... Enfim, deixa eu ver, Mihail, não é nem tanto, né? Eu que não memorizei muito bem. Mihail Bulgakov. E ele fala, é um romance interessante, ainda não terminei de ler, né? Mas é sobre a descida, um passeio que o diabo dá, que ele vem junto com sua turma, na Rússia né, recém, como é que se diz, na Rússia que acabou de sair da Revolução Comunista, né, então ele primeiro, né, assim, o livro começa com uma conversa dele com dois intelectuais, né, e que vai, eles estão discorrendo sobre a existência ou não de Jesus Cristo e tal. Já viajou, hein? Então, sobre a existência ou não de Jesus Cristo, sendo que um é um cara mais velho e um cara mais novo, um autor mais velho e um mais novo. Eles são de uma... Assim, o autor, dá pra ver que ele, né, deu uma, como é que se diz, uma alfinetada na classe intelectual russa na época, né? Nessa galera e no que aparentemente também, né, se considerava uma grande elite, né, do lugar. Assim, tá vendo como... É isso que eu penso, assim, né? Para o ser humano sair da ideia de não ter uma elite, é muito complicado. Mesmo se você... Porque eles, né, eles dão, né, como é que se diz? Um discurso de quem já, né, obviamente, já estão ali alinhados com o pensamento da nova Rússia, né? Do que é a nova Rússia. Tanto que o diabo chega, né? Vai ouvindo a conversa. Ele não se apresenta, óbvio, como diabo. Mas ele pergunta assim, ah, vocês não acreditam na existência de Jesus Cristo? Não, ele não. A gente já... Ninguém aqui na Rússia, não. A gente já deu, já tirou essa... Já tirou essas crenças, né? Irracionais, assim. Bom, aí o diabo vai começar a provar para eles que Deus existe, que Cristo existiu, né? Mas eu acho engraçado a pessoa ser marxista, né? Se dizer marxista e ser contra a religião. Que, por exemplo, eu sou ateu, né? Eu sou ateu por razões minhas, né? Não me acho melhor nem pior do que ninguém que vai à sua gira, vai ao seu culto, vai à sua missa, enfim, né, que faz o seu daimoku no seu e o seu gongyo na sua casa, né, nem na sua sinagoga. O lance é o seguinte: me incomoda muito o cara se diz marxista e ser contra a religião. Você leu a questão judaica e não entendeu, porque em nenhum momento Marx esbraveja na questão judaica contra a religião. Entendeu? É a mesma história do pastor que pega um versículo destoado do contexto biopsicossocial de um capítulo e destoado do contexto biopsicossocial de um livro e diz aquele versículo como verdade absoluta, entendeu? Mesmo freestyle, né? Então, jogou para cima o versículo, opa, isso aqui... Exatamente. A mesma coisa o cara que se diz marxista e é ferrenho, contrariador de todas as religiões. Então, eu diria até que é lamentável, porque ainda mais naquele tempo, daquele tempo para agora, ainda não se tem nem comprovação da existência ou inexistência do divino, cientificamente falando. Então, não há uma coisa que você possa nem comprovar a inexistência, nem comprovar a existência. Então, é um limbo probatório. Então, você não pode se sentir... Ih, que houve? Caiu e voltou? Ah, tudo bem. Você não pode se sentir... dono da verdade a ponto de você descreditar. Vai que amanhã aparece algum fato científico que comprova o divino. Você não sabe. Aí você vai, a galera do herética aí, que fica zoando todas as religiões, vai fazer o quê? Vai enfiar o dedo no cu e vai rasgar pro lado? Então, menos, coleguinha, menos. Né? Eu acho que. Mas o que eu tô achando interessante desse romance é justamente isso, assim, né? Chegar, você dá uma perspectiva bem religiosa, colocando uma figura religiosa que não é, né? A que se espera não foi Deus que foi dar uma passeada na Rússia, foi o diabo. E ele confronta, né? Porque é também assim, eu acho que mexe muito com essa noção que é o. Alô? Alô? Alô? Alô? Tô ouvindo. Voltei? Oi. Voltou. Ah, que bom. Eu queria voltar um pouquinho rapidinho naquela hora que foi a hora que eu caí, na hora que tu estava falando da. Eu continuei ouvindo toda a conversa aí. Eu quero continuar falando sobre religião também, acho um ótimo tópico. Mas voltando rapidinho atrás ali, quando o Chico falou aquela questão de que a gente vai ter que passar por algumas etapas, eu acho que é importante um filósofo que não tinha na época do Marx, e que até hoje eu não entendo muito bem, mas que é o Foucault, e que ele sacou uma coisa que é o seguinte: o darwinismo, ele se aplica aos poderes, ele aplica ao sistema. Então, conforme que a gente vai arrumando novas ideias e novas formas de lutar contra o sistema ele vai se adaptando também, vai evoluindo para fugir dessas formas. Sacou? Então, é isso que faltou na visão do Marx. Que por mais que a gente seja busque formas, seja ela violentas ou não, de lutar contra esse, buscar esses degrauzinhos, aí, subir esses degraus, o sistema, ao mesmo tempo, ele vai meio que inclinando o degrau e fazendo a gente escorregar para baixo, entendeu? Então, não é tão simples assim. Então eu sinto muito tirar suas se você analisar a obra do Foucault, pelo menos a maioria do que o pessoal pontua, o Foucault em si, o Foucault, meu Deus, Foucault, assim como Nietzsche, né, que veio um pouquinho, há um filósofo alemão também que veio um pouquinho antes do Marx, antes não, eu acho que eles eram contemporâneos. Eu tô meio deslargado da história. Larissa, me dá uma luz. Quem era um contemporâneo? Nietzsche e Marx. Nietzsche e Marx contemporâneos? Acredito que sim. Tem um... Tá. Não sei se tinham relação um com o outro, vamos dizer assim. O Nietzsche e o Foucault... Marx era um comentarista, né? O Nietzsche e o Foucault, apesar da distância, eles são altamente contra-revolucionários. Se você parar para analisar a coisa, eles são altamente contra-revolucionários. Então, é meio complicado a gente citar Foucault analisando a obra dele. Então, não sou eu que estou falando isso, é uma pessoa muito mais gabaritada, eu estou aqui só de papagaio pirata da camarada Lovato. Depois eu até boto o vídeo, mando para vocês o link da aula de 3 horas e 22 minutos que a camarada Lovato falou sobre, inclusive, o Lacan nesse balaio também. Lacan, né? Vocês conhecem Lacan também. Aí botou no mesmo balaio Nietzsche, Foucault e Lacan. Eu tenho uma colega aí lacaniana, que pode, de repente, mandar um e-mail para a gente e discorrer mais sobre o assunto. Beijo, Mari. Depois eu mando o link para você. Você manda um e-mail aí para elucidar nossas asneiras faladas aqui. Se eu, de repente, não entendi muito bem o que a camarada Lovato falou, mas enfim. Era mais novo que Marx. Eu pensava que era o contrário, ele só, né? É porque o Marx, né, já tem aquela foto de velho, né? Marx é igual dizer, que... É que... com aquela barba, na verdade, né? Independente do Foucault ser pró-revolucionário ou contra-revolucionário, o que ele aponta, uma das coisas que ele aponta nos trabalhos dele, né, que são, ele aponta mil coisas, e o trabalho dele é bem profundo, e eu não estou aqui para julgar se ele é bom ou ruim, mas é aquela história, algumas verdades ele falou. E uma verdade é essa, o Marx, quando ele analisou essa progressão desse sistema revolucionário, né, da implementação dessa nova ideia, ele analisou como se o outro lado tivesse parado, passivo, recebendo do povo, do proletário, esse avanço. E não é assim que a coisa acontece. Para cada tique tem um taque. Uhum. Né? E isso a gente viu, né? E a gente vê acontecer. Né? Para cada movimento que a gente faz da esquerda, vai ter um movimento da direita, e é aquela dialética que já tinha sido analisada antes. Então... Mas o Marx também estava atento a isso, tanto é que você vê eu estou expondo aí no Tá Doutrinado as obras do Marx e como ele vai avançando na análise da conjuntura capitalista, né, e do domínio da coisa. Agora, o lance do Lacan, isso que você pontou, do Lacan, perdão, desculpa, Foucault, isso, inclusive, é a coisa do fatalismo, porque é assim. Não, entendeu? Não é fatalismo. Então, bom, eu pelo menos não li assim. Quando eu li, pelo contrário, eu entendi o Foucault como um cara que está realmente disposto a buscar novas ideias e não simplesmente falar assim, ó, as ideias já estão todas postas na mesa, a gente tem que escolher uma delas e seguir esse caminho. Não, ele era um cara que estava disposto a pensar melhor a coisa. Isso eu acho que é fundamental. Porque a gente não pode ficar preso na análise do século XIX para alterar o século XIX. O que eu acho importante da análise dele, e que eu vejo realmente isso como um buraco nas ideias do Marx, não que o Marx seja um cara inocente que achou que todo mundo ia aceitar e achar de boa. Não, ele sabia que ia ter problemas. Sim. Mas ele não enxergou esses problemas de forma tão completa quanto o Foucault enxergou. E eu acho que quando a pessoa fala que o Foucault é antirrevolucionário, eu particularmente sou bastante antirrevolucionário também, eu não acho que o caminho do sangue é o caminho legal. Eu acho que, como você falou, realmente, a maioria das vezes as pessoas aprendem na base da porrada, mas esse não é um caminho que eu quero para uma mudança social, principalmente ninguém porque quer, uma cara. Das pessoas que vai estar nessa linha de frente aí vai ser minha filha. Então, eu acho que a gente conseguir caminhos pacíficos já foi mostrado aí na história da humanidade que eles não são impossíveis. Né? Sítio. O querido Gandhi aí fez um exemplo fez um belíssimo. Né? Um exemplo histórico belíssimo. E aí a gente pega todas as revoluções ao longo da história e vamos falar assim, ah não, Gandhi estava certo. Não, acabou. É certo, ele mostrou que pode, que alguns caminhos que durante toda a história da humanidade foram ditos que eram impossíveis de serem traçados, podem ser traçados. Você não vai repetir o que ele fez, mas você não precisa necessariamente excluir a possibilidade de você conseguir mudanças sociais por vias pacíficas. Mas eu concordo com você. Eu concordo com você nesse ponto e só. Que realmente dá para fazer uma coisa política, pacífica, dá. Mas é o normal? Eu digo, não é a coisa fatalista, mas é a coisa assim, quem está com o osso, quer largar o osso, tem que juntar o bonde para pegar o osso do maluco, certo? Aí você pegou em mais uma coisa que o Foucault fala, que é justamente a questão do interesse, né, da visão de que tanto até esse bonzinho proletário revolucionário, o que ele está de olho é no capital. Né? Então, quando as pessoas falam normalmente que tem uma briga do capitalismo com o comunismo, não tem. Tem uma briga do neoliberalismo com o socialismo, com o comunismo, mas ninguém está negando o capital. Todo mundo está querendo o capital. Uhum. Certo? Então, essa é mais uma visão que é fundamental a gente ter, que a gente tira um pouco dessa inocência, dessa visão de que, tipo, ah, tem uma galera boazinha que está querendo só aquilo que é para o seu trabalho, e tem uma galera que quer ganhar, realmente, tem uma galera que está querendo ganhar para não trabalhar, e tem toda uma outra galera que também está querendo para não trabalhar. A real é essa. Tem uma minoria muito pequenininha que está realmente querendo que cada um ganhe o que é justo pelo seu trabalho. Fala aí, Larissa. Porque eu penso muito assim no caso particular do Brasil, claro, né, que como historiadora daqui eu historiei essa parte, né, historiadora daqui que eu digo brasileira, né. Quando eu digo assim, é muito difícil para principalmente aqui no Brasil, né, para tirar do cidadão, né, essa ideia de elite, é porque a gente tem uma trajetória realmente em que eu acho, eu não diria, não se quebrou, né, vamos dizer assim, uma certa noção, já foi pior, digamos assim, a gente já teve uma sociedade muito mais dividida socialmente, né? Com uma elite que se posicionava sempre muito, muito orgulhosa de ser uma elite. Então, assim, a questão de eu acho que o mais difícil na superação para colocar qualquer modelo, vamos dizer, socialista, né, que seja, que dê uma alternativa ao capitalismo, é uma questão mesmo da mentalidade, né, da população, das pessoas. Né? A gente daqui discutindo, né, muita propriedade no âmbito, com vocês com aparentemente muito mais propriedade do que eu, enfim. Aí, mas eu acho que o pior, o que pega mais justamente é essa noção de classe no Brasil. Eu não vou me arriscar a usar essa palavra, embora ela tenha, né, ela seja complicada, né, de se usar, principalmente no contexto que a gente está falando aqui. Mas é isso, assim, você convencer que distribuição de... A gente está aí, na verdade, o próprio exemplo, né? A gente teve um governo de esquerda durante um período de tempo que caiu não só porque... não foi só a queda, e a gente vai entrar agora no antipetismo, né? A coisa não foi só a queda porque alguém é ignorante, porque as pessoas eram ignorantes, porque a parcela da população e tal, mas também porque tinha mexeu com esse... vocês estão compreendendo onde eu quero chegar. Uhum. Com certeza, com esse elitismo, né? É, mas justamente isso, essa coisa, essa possibilidade de transição de classe, vamos dizer assim, né? Quando a gente vê que está aqui a população... Ela está começando a ter uma ascensão, aí, opa, peraí, a coisa aí agora, né? Aí vem toda essa classe empresarial aí que está gritando, que está chorando, que está, né, achando, pelo amor de Deus. Mas o que eu queria acrescentar, Larissa, é que não tem só... É isso aí que é o difícil de entender. Não tem só essa parte da galera que já está lá em cima e quer evitar que a outra suba. Tem a galera que acabou de subir e quer evitar que a outra suba. O novo rico é uma desgraça. Exato. Essa que é a análise que faltou, entendeu? Na medida que as pessoas vão tendo acesso, elas vão querendo que as outras não tenham. Essa é a questão. Mas essa é a noção. Quando eu falo elite, o pensamento de elite, não é necessariamente as que já eram elite. São as pessoas que, vamos dizer assim, almejam ser uma elite. E de acordo com o discurso, quando você lê lá, Marx, ele vai falar, não, conforme elas vão tendo acesso, elas vão buscar o acesso das outras, como se falasse, pô, eu vou querer isso para todo mundo. E não é assim que aconteceu, e não é assim que acontece. Ninguém quer ser, o cara não quer ser igual, não quer, ele quer que ele seja diferenciado, né, dentro da... Pois é, então vamos assim, por exemplo, quer ver um exemplo? Por que eu falo assim... Não sou dono da verdade, já falei isso aqui. O lance é o seguinte, você tem um livro na sua estante, você já leu, tá? Vamos botar assim. Aí você quer comentar com seu camarada ou sua camarada. Aí você pega o seu livro e fala assim, pô, cara, esse livro aqui é do caralho, já leu? Não. Que livro é esse? Ah, rapaz, aí você já pega, puxa da mochila, já... Toma, lê. Preciso conversar com você, vê se você não vai achar isso maneiro. Aí, entendeu esse movimento? Eu tenho um bem, tá? Eu tenho um bem de consumo meu. Um bem de consumo meu. Eu não fico contente em tê-lo para mim. E eu quero que o outro camarada ou outra camarada o tenha. E eu estou falando de um bem imaterial, que é o conhecimento. Ah, tem um livro. O livro é um bem material. Tá, mas o conhecimento contido naquele livro, ele é imaterial. Tá? Mas só para título de exemplo, eu usei o coisa do livro. Da mesma forma, se você tem uma condição de vida, você vai querer que as outras pessoas tenham também. Eu digo assim, a pessoa normal. Não estou falando... Não, aí que você erra. Aí que você erra. Não, a pessoa peraí, não. A pessoa normal não é assim. A minoria, não. a minoria é assim. Cara, eu nem sei se eu sou assim, para te ser sincero. Eu nem sei se não, eu tudo sou bem. Assim. A gente diz que a gente é assim, a gente gosta de pensar que a gente é assim. É que nem a história da monogamia, sabe? A história, a sociedade gosta de dizer que ela é monogâmica. Na prática, a coisa é diferente. O lance da monografia é muito engraçado, né? O cara, não, porque eu sou fiel à minha mulher. Claro, feio, barrigudo, careca, fedido, agora, né, cima, ninguém voltar. Vai te dar mole. Deixa só mais uma coisa que eu queria te falar. Dar mole pra você ver se é monogâmico. Quando eu interrompi a conversa para a gente dar um passo atrás, você estava falando de religião. E eu sou agnóstico. E você estava falando uma Sim. opinião extremamente agnóstica e depois você disse que você era ateu. Você falou, não tem como provar que sim nem que não. Isso é uma visão bastante agnóstica, né? De quem tem dúvida. Não sei se sim nem se não. Né? Tudo não, pode ser. Então. Mas o lance é que eu não sou agnóstico, não é por ser agnóstico que eu penso assim. É uma coisa racional de lógica, tá? Não, ateu é o que afirma, ateu. Não tem. Eu acho que não tem, e mesmo não. que tenha prova que não tenha, para mim não tem. E ateu, aí quando você fala que você acha que pode ter ou que não pode ter, que amanhã pode aparecer uma prova que sim ou que não, você está colocando uma posição extremamente agnóstica. Não, ateu é quem não acredita em Deus. Eu não acredito em Deus nenhum. Mas você acha que pode existir um? Eu acho que não, mas isso não... Ah, tá. Mas você falou que, que poderia naquele não, momento. Mas é aquela coisa. Vamos botar. Você acredita que existe a vida inteligente no universo? Você pergunta pra mim. Eu falei, porra, é um desperdício de espaço do caralho. Eu nunca vi. Certo? É só um exemplo de coisa. Né? Mas você acha que sim, é isso que você quer dizer. No caso de Deus, você acha que não. Eu acho que sim, por uma coisa de espaço, né? A análise lógica. Eu não acredito na divindade, ela não faz sentido na minha cabeça. Além da coisa da prova, mas isso daí é uma opinião minha e não é importante para a vida das pessoas, a minha opinião, pela coisa. Eu não sou ateu. Catequizador, não, você não pode acreditar em Deus, porque não existe isso, não existe aquilo, não existe aquilo. Não vou ficar catequizando gente pro ateísmo. Isso é maluquice. Não, mas eu tô aqui te catequizando pro agnosticismo. Fazer eu tô aqui te catequizando. Deus é um delírio? Deus no delírio? Sim, sim. Não teve um cara que a galera virou, vamos dizer assim, testemunha de Jeová desse livro para convencer os outros de que... Mas, Chico, eu tô aqui te catequizando pro agnosticismo, porque eu acho que a visão que você pronunciou aí é uma visão extremamente agnóstica, cara. E eu acho que o agnosticismo, você ele tá tem... catequizando o Chico, né? Cara. Eu acho que você acredita, né? Você já, em algum momento, já disse que você acredita em Deus, não é isso? Ou tô errado? Sim, sim, sim. Aí dá uma olhada depois no chat aqui, viu? Sim, eu acredito. Mas eu estou fazendo essa catequização porque eu percebi que a opinião, no fundo do Chico, é uma opinião bastante agnóstica. Porque o agnóstico é aquele que se acha simplesmente muito pequeno para responder uma questão tão grande. Né? Nós somos seres humanos limitados, não conseguimos enxergar quase nada do universo. E se existe ou se não existe, está fora do meu alcance. Né? Então, acho que a opinião que você está pronunciando, ela é muito mais agnóstica do que ateia. É porque a maioria dos agnósticos, eles começam com a posição de ateu, né? Porque a sociedade vai e bota aquela Bíblia na tua cabeça e pá, desiste. Aí você meio tipo, caraca, tira isso da minha cabeça, não existe nada, sai pra lá. Né? Mas no momento que você tira esse ranço ateísta, né? Esse ranço de tipo, não vou acreditar porque estão me mandando. E começa a analisar a coisa de um ponto de vista mais científico, né, como você estava falando, aí você vai ter que ter uma postura bastante agnóstica, porque se você tiver uma postura ateia, você vai ter uma postura enviesada, né? Porque você vai estar sempre tentando provar que não existe, assim como o cara que é crente tem uma postura enviesada, tentando sempre provar que existe. Então, mas se você quer ter uma postura tá... honesta e científica, entre aspas, né, que é essa outra palavra complicada, você vai ter para você que pode ser qualquer um dos dois. Tudo é possível e eu não sei de nada. Os mas dados que me aparecem são a verdade. Mas aí que tá. Aí que tá. É a má interpretação do conceito de ateu. Entendeu? Eu sou ateu porque eu não acredito em nada. Certo? Eu costumo dizer que eu sou ateu gonzaguista. Porque eu ainda acredito na rapaziada. Então, o lance é o seguinte. Gente, só para pontuar aqui, minha tia estava aqui perto, eu falei que eu era muito crente, mas na verdade. Eu vi o chat. Eu tô patinando no agnosticismo, né? Porque eu tenho assim, uma percepção muito racional das coisas. Vamos dizer assim. Eu ainda sou muito. Eu ainda tenho. Assim, uma religião que eu ainda me apego muito é a ciência, né? Então, boa. É aquela coisa, né? Eu não vou... É muito difícil para mim lidar com essa coisa, assim, do suprassensorial, do não, porque você tem que sentir, né? Agora, por outro lado, só para... Falando agora como o Rafael, voltar um pouquinho atrás, né? Que o Chico estava falando sobre... as pessoas normais pensarem em como é em como, assim, na divisão e tal. Eu, né, fui criada no catolicismo. E num catolicismo que, no período em que eu era, em que eu estava na minha formação, vamos dizer assim, cristã, na minha catequese, estava muito pelo menos nos padres com quem a gente convivia, estava muito em atividade a teologia da libertação. Então, sim, por exemplo, para mim era normal, eu considerava normal dividir, porque eu fui criada num sistema com uma influência forte aí, né, de socialismo, de esquerda, né, que era normal. Agora, eu concordo com o que o Rafael falou em relação a isso não ser o pensamento normal, né? De novo, principalmente aqui no Brasil, não é, o cara não pensa no você vê aí essa questão, essa própria correria aí da pandemia, a galera lotando do coisa, assim, o cara não, pelo amor de Deus, vou comprar todos os potes de álcool em gel que tiverem, os tubos de álcool e tal, e tudo que for preciso estocar, e a próxima pessoa que vier comprar, dane-se. Foi quando aconteceu com minha mãe me ligou e falou assim, minha mãe com certeza tá dentro desse grupo das pessoas normais, né, e aí ligou e falou pra mim, Rafael, uma loucura, o supermercado, o pessoal comprando tudo que tinha lá, aí eu falei, caramba, mãe, e aí, o que você fez? Ela, eu não fiz isso não, eu só comprei pra um mês. Então é exatamente isso, entendeu? É a famosa tia fascista, né, e tal, o cidadão normal, ele é assim. Infelizmente, a real é essa. E é o que eu tô falando. Eu nem sei se eu posso me excluir desse grupo, não. Porque quando o buraco aperta, a gente olha pro próprio rabo. A verdade é essa. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Exatamente. Eu ia dizer que isso não era... A gente fala muito na Bahia, mas parece que no Brasil, né? Tem no Rio de Janeiro também, parece que é uma frase muito comum. Mas é isso aí mesmo. É assim, primeiro eu. É uma coisa então, que eu conversava com um dos meus professores da faculdade, que ele falou isso, e, enfim, para mim é uma coisa lapidar. O conceito de público e privado, de público aqui no Brasil, ele é assim, não é assim, o que é público é para todos. O que é público também é meu. Logo, se é meu, eu posso, né, fazer como da forma que eu achar melhor, né? Então, por isso que é muito complicado, né? essa coisa assim da mesmo, e isso assim já é introjetado mesmo no pensamento, né? Não é uma coisa assim que a pessoa racionaliza, não, eu vou realmente sacanear, não é que nem reality show, né? O cara, não, eu vou jogar, você fazer uma estratégia para ferrar o outro cara, né? Não, é uma coisa que virou normal. E aí, fazendo a ligação com o assunto da religião que a gente estava tendo, por exemplo, num espaço público em que você tem lá o crucifixo e tal, a visão da pessoa normal, né? Cada uma com a sua religião ou sendo ateia, ela vai falar, tem que trocar pelo Buda, ou tem que tirar porque não pode ter nenhum. Então, é muito raro o grupo de pessoas que vai falar, não pode se a pessoa está aí, e se a pessoa fosse de outra religião, poderia estar outra imagem também, que seria o verdadeiro Estado laico, né? Mas é muito raro essa opinião. Você não, vai ter muito poucas aí, pessoas. Aí é que tá. Voltando aí na época em que eu não tinha tanto... Rapidinho, Chico, que eu libero a palavra. Quando era a maior parte da população na Bahia, né, e no Brasil, vamos dizer assim, era católica, ver uma cruz dentro do um espaço público, de um fórum, qualquer coisa assim, para mim era normal. Porque para todos os católicos ali era normal. Quando o negócio começou a ficar, o pessoal começou a entrar, vamos dizer assim, a colocar isso em debate, até quando, digamos, a quantidade de evangélicos lá virou. Assim, passou a superar, né, a quantidade de católicos. Mas até então, ninguém... Se você perguntar, assim, pessoal, o Brasil é um Estado laico? Acho que... Não sei, né? Vamos ver, inclusive, se já não fizeram isso. Alguém perguntar, você sabe que o Brasil é um Estado laico? Aí você vai dizer sim ou não, porque se ela vai saber o que diabos é, né? A gente sabe. Porque, e aí, né, tem que se ver isso aí, a gente está dentro de uma elite que tem acesso a uma certa intelectualização. Maior ou menor. Sim, tudo bem. Chico, tá aí, Chico? Tô só esperando a minha vez. Já pode dizer, é a hora. Então agora é a hora. Então, para tirar um pouco o pé agora desse assunto muito sério que a gente entrou aí, vamos pontuar a recomendação, né, para a galera que está aí na quarentena. Vamos começar assim, do leve para o pesado, né? Vamos começar gibi, livro, série e filme para a gente ver na quarentena. A Larissa primeiro. Gibi, eu tô ultimamente, né, tentando ler tudo que eu encontro daquele de um mangá, de um mangaka, chama pessoal que escreve mangá. É Junji Ito, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Não. Então, ele é um autor de terror, né? Ele, e o terror dele é aquela coisa bem body horror, né? É, tem uma obra dele que é que para quem gosta, né, dessa. E ele também trabalha uma coisa, ele vai por um caminho bem, bem Lovecraft, sabe, né? Umas coisas assim que é um terror que você não saberia materializar, mas ele faz muito bem, né? Tem a obra dele mais, as histórias mais famosas dele, uma é uma chamada Uzumaki, que é, se vocês buscarem, assim, vai aparecer várias imagens dele. Se você jogar Junji Ito, é o que vai mais aparecer. Que é uma cidade que ela começa a ficar assombrada por espirais. Começam a aparecer coisas em forma de espiral, né? Então, fica uma o terror vai todo nessa... É uma coisa, assim, bem gráfica. Ele coloca bem na questão... Ele é muito descritivo, assim, né, em relação à imagem. É, e você... É porque é difícil explicar, assim, E tem link para a classe trabalhadora consumir esse material? Se você jogar, deixa eu ver se tem o seu... Acho que se você jogar Junji Ito, né, ler online aí, você vai achar vários sites que tem. Só tem que soletrar como é que é o Junji Ito para a gente conseguir chegar. Bota o link aí no chat... E esse Junji Ito, né? Você pensa, é um autor de terror e as obras dele são bem densas e tal. Mas eu descobri que ele é meio metido a engraçaralho. Tem um vídeo no YouTube aqui que é bem divertido, que ele tá apresentando uma das obras dele. Dá para você ler, digamos assim, né, no YouTube. É uma história toda disponibilizada muito. Para quem lê em inglês, é tranquilo, mas Junji Ito você bota, é J-U-N-J... Ah, peraí, você quer que eu escreva no chat? É melhor? Pode escrever o link aí, depois eu vou botar no post aí a camarada e o camarada que tá nos ouvindo, ele vai ver. Agora vamos à sua indicação literária. O Mestre Margarida, que, aliás, para resumir a minha indicação para ele, é o livro que inspirou o clássico dos Rolling Stones, né? Para quem gosta, Sympathy for the Devil. Devil, enfim. É eu não estou em dia com o meu inglês do imperialismo. E o série, indicação de série, Larissa? Tem uma que eu gostei, que eu maratonei, é curtinha, dá para a primeira temporada na Netflix, mas é uma série chamada Luna Nera, que fala sobre bruxas. Hã? Você já viu? Eu vi, sim. Então, teve gente que achou uma... Ela é cheia de clichê. Mas, assim, tem o charme para mim, pessoal, de tecido lá, feito na Itália, falado italiano, e mostra uma perspectiva de bruxaria na Itália. Então, achei isso muito legal. E ela é curtinha, assim, dá... É bem legal para quarentena. Tem muita coisa de fantasia, mas né, tem uns elementos ali interessantes na história que eu curti bastante. Se quiser o link também para o livro Mestre Margarida, eu achei. Agora, para finalizar, indicação de filme, Larissa. Então, o documentário... Não, aí é série também, né? Deixa eu ver... Ah, de filme eu vou passar. Esses tempos eu não assisti nada assim que eu diga, porra, vamos. Pode ver que tá. Que é de boa. Ah, assisti Midsommar, mas já tá meio, né? Mas já passou o hype. Se alguém quis, mas eu tô gostando muito desse diretor, né? Assisti Hereditário, achei bastante, né? É que assim, toda vez que é difícil hoje em dia uma obra de terror, me dá me dá assim um desconforto, me causar alguma coisa assim que uma obra de terror tem que causar. Então, esse cara, né, Ari Aster, que é o nome do diretor, ele fez isso em Hereditário e agora Midsommar, são obras que se complementam, né? Ele bota uma coisa assim muito interessante nesse campo do terror psicológico que o pessoal não tem colocado muito. Então, são as minhas indicações. Pode... Rafael, gibi, livro, série e filme. Bom, vamos lá. Gibi, eu queria recomendar tudo da Gayle Simone. A Gayle Simone, ela é uma escritora que... O último trabalho dela aí foi no Aves de Rapina, o filme da DC, e ela é super engajada, assim, e tal, os trabalhos dela são muito bacanas, então ela tem bastante material, ela escreve para DC há bastante tempo já, então tem muita coisa legal para ler, é só cair dentro. Eu tô meio fora da galera de Marvel DC, ela, vamos dizer assim, alguma coisa desse filme da Arlequina aí foi tirado dela? Não, ela escreveu o filme. Ela escreveu o filme? Ela é muito... Acompanhar ela no Twitter também vale bastante a pena. Ela é super engraçada, produz um conteúdo muito legal. É super ácida, né? Então, eu recomendo bastante todos os trabalhos dela. Em particular, a Aves de Rapina, né? Que foi o mais recente aí. Bom, com isso eu já matei gibi e livro, né? Dois em um. Pronto. Filme? Não, brincadeira. Tá, série, eu ia recomendar para vocês, não é na verdade série, né, porque quando a gente fala de série, a gente tá falando normalmente do Netflix, então eu descobri com a minha esposa recentemente que tem quase tudo do Estúdio Ghibli na Netflix, então finge que é uma série e vê os filmes um depois do outro, que vale muito a pena. Quem não conhece, o Estúdio Ghibli é o do Totoro, né, é muito bom demais da conta. Sensacional, muito bonita a arte, as histórias são fora daquelas histórias no comum chamado no anime, né, do garoto que vai ser o herói e das meninas que são plastificadas, né, enfim, é bem fora da curva aí, né, nessa linha de anime, recomendo bastante tudo do Estúdio Ghibli, peço desculpa por não ser uma série, na verdade. E que mais está faltando? O filme, né? Tá, o filme, eu queria recomendar o filme, deixa eu ver o nome, que eu vi em inglês e eu não lembro nunca o nome do filme. Calma aí, aqui. É o com Adam Driver, aquele ator do Guerra nas Estrelas, que faz o filho do Darth Vader. É o da... com ele e a Scarlett Johansson? Exato. Achei muito bom o filme da separação. História de um casamento, exatamente. É também um filme que eu achei bacana, diferente, assim, porque, bom, mais uma vez, totalmente fora da curva em relação ao que a gente espera de uma história cinematográfica, né? E, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas ele tenta ser... Tenta não, né? Ele é bem mais real, né? Bem menos romantizado e tal. E... E eu achei muito interessante mesmo, porque vai de encontro a muitos problemas que a maioria das pessoas tem nos relacionamentos. Achei bem, bem legal mesmo. Bom, você, agora, agora... O que, é que você recomenda para nós em termos de... seguindo a regra... É um negócio muito mais ou menos, né, pra mim, né, porque a verdade é que, por exemplo, gibi é um negócio como o último gibi que eu li, apesar de ter alguns aqui na estante, o último que eu li foi do Conan, que eu comprei na banca, que tá lançando Conan de novo, mas não aquele da Espada Selvagem de Conan, né, era... Porque aí você já vai se acostumando pra quando vier o Apocalipse, né, aí... A Era Iboriana vai voltar, né? Conan é sempre uma boa pedida, mas... Você tá querendo me dizer que vai ter aquele homem musculoso, vestindo uma tanga, andando Sim, eu vou começar a fazer flexão agora em casa para poder sair de tanga, depois da epidemia de coronavírus. Mas, tanga e bigode. Hein? Tanga e bigode. Você que é ouvinte do OcioCast, por favor, ilustrações... Minhas de tanga, bigode em cima do iguana gigante, por favor. Enfim, gibi, Conan, eu tenho algumas coisas interessantes aqui de independência, eu recomendo o, pelo menos eu o considero amigo, Tito Camilo, né? Blue Samurai, a história independente dele, muito boa, não sei se está disponível, né, para todo mundo, é uma história curta, né, foi premiada e tudo mais. Também li recentemente, da última vez que teve Gibi Comics em Niet Comics, perdão, em Niterói. Eu comprei do Tito, direto da mão dele. Muito boa. Estou para ler também Teocrasília, de outro autor nacional também, que ele é uma série já de gibis, falando sobre uma teocracia instaurada em solo nacional. Robert Crumb, eu sempre recomendo para você que é tímido igual a mim, né, e sofre dessa timidez que não te faz dizer para sua colega, né, seja de trabalho, de faculdade, de escola, de partido, de associação de moradores, que você gosta dela. Eu recomendo para você Meu Problema com as Mulheres, do Robert Crumb, também é muito bom. Agora, livro, eu vou recomendar para você o livro que eu pretendo ler, né? Que é o Capital. De Karl Marx. Se você achar que é muita coisa, eu vou botar aqui o link aqui do Manifesto Comunista, só para te introduzir nesse mundo. E, como a gente citou aqui, a questão judaica, eu vou botar o link também aí, que é um livro importante para você entender que marxista está cagando para a sua religião. Só pode rapidinho. Ser qualquer uma. Chico, quando eu estava na faculdade, lá há uns 10 anos atrás, né? Ou algo mais, vamos dizer assim, existia a lenda assim que pouca gente leu o Capital. Dentre essas poucas pessoas estava Fernando Henrique Cardoso. Aquele ali, aparentemente, a gente pode dizer que leu todo o Capital, porque estava lá num grupo de estudo dele, que tinha Florestan Fernandes e o resto da galera, né? Tal. Então, assim. Eu ouvi em algum lugar que Amado Batista também, que eu não trabalhava na biblioteca, ele dava uma folheada no Capital. Mas não funcionou muito bem para ele, né? Você vê que ele é... Não. Tem que ler Florestan, Paulo Marini, que escreveu... meu pai, qual é o texto do Marini? É sobre a TMD que eu falei, Teoria Marxista da Dependência. O Paulo Marini tem, eu vou botar o livro do Marini também, tá aí no balaio também para a galera ler. Série, né? Eu vou recomendar, já que a gente falou de religião, uma série que eu vi que tem um certo cunho religioso, eu não gosto, por exemplo, da Luna Nera, que a camarada Larissa falou, porque eu acho que qualquer obra que representa uma mulher, né, como bruxa com poderes mágicos e não só uma herbologista, né, eu acho que ela pisa em tudo que foi a caça às bruxas. Mas isso é do meu ponto de vista. Se você gosta, se curte, vê Luna Nera também. Eu não gosto, eu particularmente não gosto de nada que bote uma mulher sendo tida como bruxa, tendo poderes mágicos, né? Cinematograficamente, enfim. Você Com efeito especial, essa ficou coisa toda. incomodado com a parte da fantasia, né? Me incomoda. Isso me incomoda. Mas é comigo, tá? Você, cara ouvinte, você, cara ouvinte, é contigo mesmo. Se a Larissa falou que é bom, é porque é bom, tá? Não, não, não. Acabou. Eu É a não posso opinião da especialista do site Ócio Leva ao Vício, está falando para você que a série é boa. Então, longe de mim. Eu não vou ver, mas você tem que ver. Então, já que a gente levou o cunho religioso, apesar de eu ser ateu, eu gostei muito de uma série do Netflix que tem uma temporada chamada Messias. Não é o excrementíssimo, é o. Comecei a ver, achei muito interessante. Só não Sim, consegui. eu gostei particularmente, mas enfim. Tenho que E retomá-la, filme? lembrada. Filme, eu vou recomendar não vou recomendar o último que eu vi, mas vou recomendar um documentário sobre a 100 anos da Revolução Russa, que é Pão, País e Terra. Tem 0800 para você, com legendas em português, com participantes falantes de língua portuguesa. Se muito não me engano, dois líderes políticos brasileiros e líderes hispânicos, né, daqui da América Latina e de outras praças, né, e fala sobre a Revolução Russa, 0800, você vê no canal da Marxismo Vivo, se muito não me engano, eu vou botar o link aí para você. Vou recomendar outro livro, por que não? Ou outro filme, por que não? Eu gostei de um filme que eu vi também, que foi. Não vou recomendar Parasita. Que Parasita, ele tem dois pontos que me incomodaram. Eu estava falando com o pessoal do podcast, do outro podcast comunista, que eu não lembro agora o nome, eu vou botar o link assim mesmo, eu ainda não ouvi os caras, então não tenho o link, os caras só botaram no como é que chama o nome do negócio de música aí, Spotify. Eles só botaram o podcast deles no Spotify, pô. Eu uso a minha plataforma Google Podcast. Quero usar o Spotify, mas enfim. Aí falar, pô, você não gostou? Eu falei, para mim é 4 estrelas no máximo, 4 rede, né, na escala Ossicast, 4 rede no máximo, porque ele tem dois problemas que me incomodaram. Dois problemas que me incomodaram. A pouca incitação ao ódio à burguesia, que ele passa muito fino, ele incita pouco ódio à burguesia, e ele não tem um final bom para a classe trabalhadora. Eu digo bom, bom, bom, bom. Ele fala assim, bom, show, né? Rogerinho falar show, não, não é o final show. Então, não veja Parasita que não é essa Coca-Cola toda. Não me admira que tenha ganho o Oscar, né, de melhor filme, porque o Oscar, né, não é essa Coca-Cola toda. Então, Ele também não provocou esse frisson em mim, não. Não pelas mesmas razões que as suas. Eu percebi ali e falei, ó, deve ter assim uns detalhes técnicos ali que são fodas e eu não tô, né, Ah, eu não percebendo, sou porque eu não tenho cinéfilo, cara. essa coisa, mas eu entendi a coisa lá de espaços, né, de subida e descida que tem, né, e tudo. Mas assim, eu não sei, eu analisei assim, pô, eu acho que eu tô num contexto tão desgraçado no Brasil, né, que a miséria no, nos outros países não me já não me toca mais, né? Mas Eu comecei a ver, só que aconteceu um troço qualquer, e eu não pude ver um filme do Glauber Rocha, que eu acho que é Terra em Transe. Eu comecei a ver, eu falei, pô, esse filme é maneiro e tal, não sei o que. Terra em Transe tem, vocês podem ver no YouTube, eu recomendo. Sim. É o meu filme predileto de Glauber Rocha, né? Fala mais sobre o Terra em Transe aí, você que tem mais propriedade, Larissa. Então, Terra em Transe é uma, assim, é uma obra que eu colocaria, vamos dizer assim, na categoria de distopia. Porque se passa num país da América Latina. É o Eldorado. E no qual está tendo ali um processo de revolução, digamos assim, de tentativa de revolução. É muito centrada no personagem do Jardel Filho. Né? Jardel Filho interpreta um jornalista, né? que ele é, vamos dizer assim, a representação do revolucionário e tal, né? E tem uma outra, a outra protagonista, que é a Glauce Rocha, que não é parente de Glauber Rocha, eu acho, se não me engano. Inclusive. Eu jurava que era. Eu juro, todo mundo jura que é, mas não é. Glauce Rocha faz uma jornalista também, que ela tá, enquanto, vamos dizer assim, o personagem de Jardel Filho, ele tem uma abordagem mais das questões ideológicas, né, políticas e intelectuais, a personagem de Glauce Rocha, ela tá mais, vamos dizer assim, na parte mesmo humana, ela que mostra ali a situação e tudo, né? Agora, é um filme, né, daquele contexto do... E quem faz o vamos dizer assim, o político, né, o cara que vai, que toma... Tem duas, as duas figuras políticas ali embaixo é o personagem do... Ai, agora esqueci o nome dele. Mas assim, o sistema, vamos dizer assim, é representado pelo personagem de Paulo Autran, que seria, vamos dizer assim, o ditador e tal, né? E José Lio Góes. José Lio Góes é o outro, vamos dizer assim, o cara que é cotado para ser... Faz um tempo que eu assisti Terra em Transe, eu não vou mentir, né? Posso estar dando uma viajada aqui na trama. Mas, assim, dentro daquela estética do cinema novo, tem umas coisas assim que se vai notar muito, né, umas alegorias sobre a... Aí ele vai jogar, né, com o descobrimento do Brasil e com uma coisa muito interessante e que é uma das coisas assim que me deixam em transe quando mostra, né, é que já na abertura ele já começa com um ponto de candomblé. Então isso aí já está assim dando um tom, ele já está dando o tom, né, de onde, vamos dizer assim, né, de para onde ele vai, né, essa coisa. Primeiro, ele já está mostrando também de onde é que começa, né, lembrando todo mundo, ó, o Brasil começou aqui. Mas ele vai dando esse tom de alegoria, da alegoria política, né, e claro, né, obviamente é um diálogo ali com o que ele estava vivendo naquele período, né, que eles estavam vivendo naquele período. Como eles têm no YouTube, todo mundo pode dar uma olhada. Faltou eu recomendar um livro, e eu vou seguir a sua linha aí de recomendar um livro que eu ainda não li. Exatamente. Porque eu já li outro livro da autora também, que eu gostei muito, que é a Bell Hooks, que tem um livro que é Como Criar Meninas Feministas, né? Como Criar Feministas. Ótima indicação. E aí, esse livro eu já li, é bem curtinho, e aí é parecido com a situação lá do Marx, do Manifesto, né, e do Capital. O livro que eu queria que recomendar e que eu estou tentando ler aí em breve é O Feminismo é para Todos e Políticas... o nome tem um subtítulo que eu não vou lembrar agora, mas é... Feminismo para 99%? Não, é para todos mesmo. Ah, tá. Feminismo é para todos e políticas reacionárias, alguma coisa parecida. Uhum. Que é, enfim, toca de uma forma assim, bem didática, né, nessa questão do feminismo, e eu acho que é bacana, vale a recomendação. Posso complementar? Então, eu sei que eu estou falando demais. Por favor. Só para complementar. Por favor. Mulheres nunca falam demais. Ó, tem um youtuber, falando aí que você acabou de falar da Bell Hooks, né? Tem um youtuber, Léo Wan, que ele tem o canal dele, é sobre cultura pop e tal, né? E ele tem uma série que ele tá fazendo, dialogando com o livro dela, que é Entendendo Masculinidade, né? Entendendo Masculinidade, né? Que ele coloca, assim, exemplos da cultura pop e tudo. Esse livro, acho que ainda não tá traduzido no Brasil. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link aí do canal dele, né? Que vale muito a pena. Eu gostei bastante. Show. Agora, para a gente encaminhar para o final, né? Eu vou pedir para vocês me darem dicas de saúde mental para o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, né? Larissa, por gentileza, comece. Você quer dicas de quê, meu filho? Dicas de saúde mental. Saúde mental? O que não fazer para não sucumbir à febre da cabana? E acabar exatamente. Não poderia explanar melhor. Acabar como personagem de Jack Nicholson e o Iluminado? tudo isso, eu acho que todas essas dicas aqui que a gente deu de filmes, de bi e tal, né, dá uma boa, vamos dizer assim, dá um bom escapismo nesse momento de crise, né? Mas é isso, né, gente? Eu acho que todas as dicas aqui minhas que estão me servindo de higiene mental. Rafael, você coaduna com a opinião de Larissa ou você tem mais alguma coisa para acrescentar para a saúde mental? Olha, eu teria algumas coisas para acrescentar. A primeira é controla, assim, tentar controlar o uso de substâncias em geral, seja álcool, café, porque a gente fica em casa, a tendência é fumar mais, é beber mais café e tudo mais, isso prejudica bastante, tentar controlar isso aí é importante. Substituir por chá, recomendo bastante chá. Faz um chazinho, sentiu aquela vontade de tomar um café, de fumar, de fazer aquela coisa que não deve, toma um chazinho, dá uma relaxada, medita. Eu tenho feito. Que mais? Outra dica que eu recomendo também é tentar não focar tanto nas pessoas que vivem com você, que a gente começa a ficar irritado com pequenas coisas, né? Quando a gente fica esse tempo em casa, trancafiado, coisinhas pequenas irritam a gente bastante e a gente costuma botar essa culpa toda aí nas costas de quem convive com a gente. Então, tentar não cair nessa cilada aí, que só vai fazer com que o ambiente fique mais pesado e mais complicado ainda. E aí a receita para tudo dar errado. Então, tentar ser bastante tolerante e como vocês disseram, né? Vai ver um. Se irritou, vai ver a série, vai escapar um pouquinho, né? Dá um tempo que depois que nervosismo dá e passa. O YouTube, ele tá, assim, agora é o momento de todo mundo que trabalha com mídia, vamos dizer assim, né, atualizar. Ah, eu esqueci de dar uma dica de canal. Tem um canal tem que ter. Você que gosta de videogame e tal, no YouTube, né? Eu não gosto, mas, assim, pela pessoa que eu queria assistir, né? É ruim, mas é bom. Vai o canal do o canal da Samira Close, eu tô... Vocês conhecem, né, Samira Close? Não conheço. Ela é drag, game, ela, né, e ela se monta e tudo, né, e é a coisa mais divertida do mundo, você vê ela interagindo com aqueles pivetes do Free Fire, com a galera que não, assim, que não entende aquele... Primeiro, né, que você nunca vai ver um game, a pessoa falando, gente, eu tô com... Como é o nome da... A skin, né? A skin de Free Fire aqui tá babado. A única coisa que você não vai ver, eu acho que nos outros canais de game. Então eu recomendo. Ótimo pra higiene mental, eu acho. Rafael, seu canal. Bom, eu não sei se rola recomendar um canal em inglês, né? Porque é meio complicado pro pessoal ver, mas, cara, tem um festival que acontece em diversas universidades lá fora, que é o BAH. O Bar Fest Festival, e ele é, o BAH significa Bad Ad Hoc Hypothesis, né? Então é uma hipótese a priori já errada. Então são palestras que o pessoal faz bastante, sim, bastante parecido com a apresentação de uma apresentação final, né, de graduação, só que completamente zoada, e, cara, é muito sensacional, é muito bom, tem várias pessoas se apresentando, e é genial, assim, eu vou botar o link aqui, mas, infelizmente, é tudo em inglês, dá para botar a legenda traduzida automática, tem uns errinhos ali e tal, mas para quem gosta de ciência e de humor, é um conteúdo raríssimo, assim. Ah, encontrei aqui. Embaixo veio um que eu acho que é gaúcho, Baque Seva. Não, o BAH é por causa do nome, né? Mas com certeza, se você botar no YouTube, você vai encontrar bastante gaúcho. Eu encontrei aqui. Bom, canal do YouTube, eu já citei aqui a camarada Lovato, né? Com a aula dela no canal da Revolução Brasileira. Mas canal do YouTube, para você realmente fazer uma higiene mental e, pô, sabe, ter uma noção das coisas que te cercam e tal, eu vou na mesma seara da camarada Larissa e vou ter que recomendar o Tempero Drag com a maravilhosa Rita Von Hunt. Ela é muito legal. Enfim, tudo. Boa coisa. Boa. Quer fazer uma higiene mental? Você pega todos os vídeos do Tempero Drag, do início ao fim, e pronto. Eu tô em dia, tá tranquilo, de vez em quando eu revejo um ou outro. Mas a recomendação é essa. Agora vamos para as despedidas. Calma aí, então. Já só para não ficar só numa recomendação gringa, não, eu vou recomendar um canal que é mais assim, justamente para essa questão do isolamento, da higiene, que é o canal Antídoto. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um canal bem no sentido filosófico, assim, o narrador tem uma voz bem confortável. E é nessa linha também, de você terminar de assistir o vídeo e se sentir um pouco melhor consigo mesmo. Vale a pena. Show. Vamos para as despedidas? Larissa. Eu estou de volta, né? Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aí, né? Espero que a gente continue aqui nesta cobertura da quarentena, né? Que embora uma quarentena tende a ser uma coisa que as coisas, né, acabam se repetindo, já que ninguém sai de casa. É difícil você ter novidade quando você não sai de casa, mas assim, acompanha a gente. Ouçam a gente, recomendem a gente, né? Interajam com a gente e até a próxima. Quem quiser, né, dar uma olhada, né, bater um papo, qualquer coisa, o meu Instagram vai estar aí no link e tal, e vamos aqui. No mais, beijo. Rafael? Bom, eu não tenho muito mais para adicionar, então quem quiser me acompanhar aí, quiser aprender um pouco mais sobre computação, sobre criptografia, sobre moeda virtual, esse mundo maluco todo, também pode me acompanhar, no link vai estar aí o meu Twitter. Eu não tenho, eu até tenho Instagram, mas eu não uso, então não tenta me procurar por lá não, que não vai dar certo. É que nem no Facebook, já não tem mais ninguém lá. Então, pode ser lá pelo Twitter, ou pode entrar lá no meu Discord também, enfim, essas coisas novas aí. E vai acabar me encontrando, quem quiser achar. É isso, pessoal. Um beijão e foi um prazer enorme estar aqui participando desse podcast. Obrigado pela sua audição, cara ouvinte. Você que nos ouviu agora, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembrando que o ouro de Moscou secou, e o Jorge Soros não está nem aí, né? Portanto, a gente precisa capitalizar para derrubar o capital. Vá em apoia.se/ossiocast e ajude a gente com dinheiro, que é dinheiro para poder produzir esse conteúdo para vocês com assiduidade maior. Deixa o seu comentário, né, em ossiolevaovicio.blogspot.com. Mande a sua cartinha para ossiolevaovicio@gmail.com. Faça parte dos seguidores de Quelone, a deusa da preguiça, no Telegram. Pie pra gente no @ossiocast. Nos dê seu coração em @ossiocast. Curta a página fb.com/ossiocast. Beijo no seu Kengo e até a próxima. Hey.